Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque o reino dos céus é deles. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É preciso lutar pra conquistar, Deus vai te ajudar. Agora ajoelha e ora ele a glória. Sede de vitória. É preciso lutar pra conquistar, Deus vai te ajudar. Caminha na luz, ouvir Jesus, assim te conduz. Peça agora ajoelha e ora ele a glória. Sede de vitória. É necessário acreditar, lutar, sempre confiar, saber perdoar. Necessário é sonhar, mas não sonha apostar que se realizará, pô, não vai demorar. Depende de você, mas você no que crê. No céu, na TV, a pergunta é o porquê. Diante da balança, tristeza, esperança, porém de tanta maldade, criança, dinheiro, ganância. Por isso executa o diabo que manda, escolha a herança, caderno me tranca. O homem que implora, Deus toda glória. Toda vez que te olha, não aguenta e chora. Nunca desiste quando a lágrima rola. Sede de vitória. A esperança não morre, não acaba. Diante das quadradas, cela trancada, vela que apaga, a voz que se cala. O irmão que se mata diante de uma falha. Eu sei que é embaçado, essa caminhada não vai ser mais um derrotado na vida, pois a vitória vem no dia a dia. Com a mão estendida, procure a saída. Não vai se iludir por dinheiro e fama. Joia, grana, acaba na lama. Como muitas vidas buscaram um atalho. Caminho fácil, curto e largo. Levou perdição, toda tentação. Com ouro na mão, não lembrou do caixão. Que todo dinheiro não compra um céu, mas pelo contrário, te condena a réu. Se lutar pra conquistar, Deus vai te ajudar. Caminha na luz, ouvir Jesus, assim te conduz. Peça agora, ajoelha e ora ele a glória. Divina história que me mostra a luz, assim me conduz, me cobre Jesus com manto sagrado, me livre do vale assombrado, me dá proteção. Eu sei que é difícil viver e sobreviver assim desse jeito. Salário absurdo, sem mundo, sem fundo, esperança que morre na cama, sem leito. Brasil da derrota que tem sua glória. E vira as costas pra quem te adora. Sertão e a seca sem nada na mesa, ainda meu povo prefere a bola. O crime que chama os pivete visando dinheiro é fácil, o diabo não cansa. Quer te matar, quer viciar, quer te afundar, vai convidar. O caminho do mal, a viagem é fatal, o remédio é letal, conheço o final. Procure a vitória, Jesus abre as portas, ajoelha e ora, e não se apavora. Firmou sangue bom, a corrida é longa e nunca descanse dessa caminhada. Espero te ver e rever, bem à frente da meta alcançada. Vitória pra ti, vitória pra mim, vitória pra todos os guerreiros, enfim. Acende e é forte, somente os fortes, amor e esperança até nossa morte. É preciso lutar pra conquistar, Deus vai te ajudar. Glória, sede de vitória. É preciso lutar pra conquistar, Deus vai te ajudar. Caminha na luz, confia em Jesus, assim te conduz. Peça agora, ajoelha e ora ele a glória. Sede de vitória. Que a chama divina me traga o saber. Me olho no espelho, eu pergunto por quê. De tanta ganância, miséria, revolta. O mundo dá volta, eu pago pra ver. Estou vestido de branco, enxuga seu pranto, mas chama Jesus. Deixa de lado sua vida bandida, segura uma bíblia e carrega uma cruz. Mas vale ser pobre sem nada, dormindo na praça com a fé no Senhor. Do que um milionário de carro que cospe na cara, que tira minha cor. Não sabe o que é fome, não sabe o que é dor. Só liga pro nome, só fala de amor. Seu filho nem sofre, nem chora de fome, pedindo Danone, nem rouba doutor. O sábio que toma de assalto na porta do banco pedindo socorro. Lembrou da palavra do crente que veio na mente, o diabo traz fogo. Não foge do jogo, preso.